4 no 0 no 3, aguarde para o táxi. O 3 é guardando, ficou em 3. Uno 404, reduza para 2209. Reduzindo 2209, Uno 404. Olimpo 01, acione identificação, prossiga na chegada Bonfi, QNH 1013, reporte no ponto ideal descida. Uno, desça via para 4000 pés, QNH 1013. Roger, expedite via India, gate number 16310. Expedite via India, gate number 16310. Thank you very much. Alfa, atenta Ocean Air, seguindo na Alfa, no ponto de espera torre 18516, bom voo. Juliette Alfa, atenta Ocean 86, foi terminando o web. Estabilizando X-ray, avistando 398. 398, chame Salvador em 186. 286, seja. 149, 3 horas e 50, alternando com o 49 a bordo, altímetro no 0 no 3, aguarde para o táxi. Okay. O 3561, táxi via India e Alfa, seguindo o Webjet que vai passar à sua direita, no ponto de espera torre 1816, bom voo. Ele Alfa, segue o objeto da 3561-1026. Etchê, na sua escuta, obrigado. Dois, dois, dois, quatro, autorizado agora, chama para o táxi. Boa noite, web 5836, ponto de espera 10, pronto. O objeto 5836 tem condição de olhar a decolagem parada? Assim é bom, web 5836. Autorizado ingresso de decolagem sem parada, vento 1 no 0 graus, olhei pronto. Autorizado a linha de decolagem 5836 sem parada. 034, coteja. Autorizado, Campinas, nível de voo 360, via Upperzulu 16. Israel, Leda Bridge, se falta para interceptar o via. Na curva direita, decolando a 10, controle 119, decimal 8, 50343, transponder azul 471. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Já pushback sonamento. Boa noite, 1985. 1985, prossiga. Por gentileza, São Paulo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 50 no 3, coteja. 1985, copiar, 360, São Paulo, via Upper Whisky 50. Decola da El, Leda. 798, controle 50113, é o transporte. Copiou o voo no 85 na posição 6. 85, após Leda Bidev. Afirmativo, da El Leda Bidev, voo no 85. Protejamento correto, chama para pushback, reportará. No 885, muito obrigado. Melhor dizendo, ali mantém. Pode aeronave, na final ali mantém essa 3, 5, 6, 6. Webjet 5836, decola 118, controle 119, decimal 8, mão volta. 198, boa. Boa. Serra 9 Bevito, estabilizado no curso do localizador. Serra 9 Bevito, chame Torre Salvador em 118.6. 118.6, boa noite. Serra 9 Bevito. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Web 575836, decolado na escuta. 118.6, bom voo. Juliette Alfa, 0286, graças, boa noite. Autorizado para seguir uma base pela direita, pistão 7, reporte na base. Vento 110 graus, 12 nós, ajuste no 013, Serra November Vento. 7, após a passagem sobre o marcador 80, leve na aproximação para a pistão 7, reportará na base o Serra da Manda Vento. Afirmo. Autorizado sinal ILS-XOI, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Chame estabilizado no localizador, 1144. Uno 398, no solo 19, livrar direito, no 21, no 19. Ao livrar 19, obrigado. Cara. Salvador, boa noite, gol 1398. Paulo 398, táxi de alta, reportante da Juliette. Táxi de alta, reportaremos antes da Juliette. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5050, proteja. Correto, chama para pushback e fundamento. Saiu do 224, atrasar o balneário e manter o pistão no zero. Aceito. Sente autorizado Santos Dumont, nível 360, via Upper November 857, seguro Upper Zulu 16. Saída da El, Leda Pidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5046, proteja. Só confirmando, o destino é Santos Dumont, não é Galeão. Protegimento correto, chama para pushback funcionamento. Plano 398, táxi via Juliette, portão número 5. Sim, Juliette 5, obrigado. É 3-0 agora, eu estou 3-5-6-1. Localizador 1-404. 1-404, chame Torre Salvador e 1-8, decimal 6. 8-6, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. Gol 1-404, passando Duna. 1-404, boa noite. Tráfico avistado, aguarde informação de pista livre. Vento 1-20 graus, 12 nós, ajuste 1013. Aguardando, você está livre, no 404. Pi 52 dando meia. Estou no 52 da guarda. Vai. Controle, o 3561 poderia voar proa de avanço? Na proa, tá 3561, né? Ou gole ou evol, tá 3561. Proa de evol autorizado, tá 3561. Autorizado evol, tá 3561. Escape decola 2, 4, controle 1, 9, 8, balão. 19822-24, obrigado. 0404, pista livre autorizado, pouso, vento 120 com 12. Livre pouso, não, no 0404. 4, contato radar, suba para o nível 350 na saída Momo. 350, saída Momo, 2224. Trip 5216, chame o centro Recife, que é 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 125 alterno 2685, grato, boa noite. Boa noite. Objeto 5836, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545, alternando Solo Salvador, azul 4071, pushback funamento, portão 8. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chama para o táxi, 4071. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Fuca, transição Zipar. Decolador 10, curva esquerda, controle 119, decima 8, aciona 5052, coteja. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, decolador 10, curva esquerda, na Fuca, transição Zipar. Aciona 5052 e controle Salvador 19863. Cotejamento correto, chama para pushback funamento. Solo, gol no 885, posição 62, depois back aciona, meu. Pode chamar para o táxi. Reporta lá, 85, obrigado. Controle, vai passar o nível 130, tá 351. Controle incêndio, tá 351. Madonna? 3152, aguarde ainda o número 2 na aproximação. 3152. Golo 404, solo 27, olho para a direita, 121.9. 1219, obrigado. Nada. Salvador, boa noite, Lona 404, Librona 5. Boa noite no 404, táxi via Alfa, vai partir da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, Lona 404. 5-2, reduza para 2-2-0 nós. Reduza 2-2-0, veja no 5-2. Eu chamo centro Recife 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. Recife 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8, alterno 351. Uno 5-2, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para 025, limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH no 013. Esquerda 025, limite ao lote, desce 3.000 no 013, no 3152. Uno 885 apresentando Galeão, tem 4 horas de viagem de autonomia, 187 a bordo para o taxi. Uno 87 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 1856, bom voo. 7 Alfa, 2862, ponto espera, muito obrigado, 85, boa noite, 4 horas. Uno 404, mantém a posição da Juliette, temos 2 aeronaves para sair no táxi. Salo Azul 47, para o táxi, a bordo 119, 4 horas e 35, Ribeirão Preto. 21119 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 186, bom voo. Charlie Alfa, quando for no ponto espera da 10, 118, decimal 6, azul, 4 horas e 7. Juliette Alfa. Juliette Alfa. Venha, minha 2-0-3, puxa a sala. Venha, 6-3-1-0. Venha, 6-2. Venha, para o outro, aqui. Dito, 9-0. Voltando na 8-6-12. A 3152 para o localizador, direita 070, prossegue 2.000 pés, reporte estabilizado. Direita 070, 2.000 pés, deixa estabilizado, 3152. Passarela 2224, direto Froti, chama Recife no 2545. Direto Froti, 1-2545, 2224, ligado. Olímpio 01, tráfego avistado, complete aproximação, guarde informação de pista livre, ao número 1 para pouso. Vento 120 graus, 12 nós, ajuste no 013. Olímpio 01. Olímpio 01. Oi, Salvador, muito boa noite. Uma boa noite, gol no 885, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Gente, a gente decola, 70 pré-aprovado, aceito? Afirmativo. Sem saída prevista, Momo Transição Frote, aguarde para a cópia. Na escuta. 04, faz passagem do azul, táxi via Juliette, portal 62. Após o azul, via Juliette, portal 62, boa na 404. para o intra-roda, Olimpo 01, a intenção é tocar e arremeter também sem circuito de tráfego. Tocar e arremeter sem circuito de tráfego, não é isso? Irmão. Ok, Ciente. Completa aproximação, 737 na corrida para o primeiro toque arremetido, vento 120 graus, 12 nós, Olimpo 01. 01, precisa aproximação. 370, via Pêndulo 19, saída Momo, transição forte. Decola na 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5053, coteja. Aqui é o 370, aprovou Fortaleza, Pêndulo 19, decola na 10, esquerda, Momo, Frote. 198 no controle, 5053, e o trânsito mole, até 3258. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. É, porta da, obrigado. Passa a Duna, turno na 8.62. 8.6, 3.1, 1.9, decimal 8, bom. 10.98, obrigado, boa noite, bom trabalho. 8.5, da Gol. Obrigado, até mais. Confirma, 1.65 a bordo, ciente, confirma a autonomia. 3.05. Só 3152, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Informo, temos aeronave Embraer 190 que vai ingressar para decolagem assim que autorizado. Vento, 120 graus, 12 nós, ajuste no 013. Eficiente, aguardando, e 1013, 3151. Azul 4071, condições de decolar assim que autorizado. Observando passagem da aeronave P3 da Força Aérea da curtíssima sinal, a linha mantém após a passagem mesmo, preparando-se. Olimpo 01, toque arremete aos 36, curva agora à esquerda, 1000 pés, perna do vento, reporte para gira base. Perna 1000 pés, perna do vento, reporte para a base 03. Gira, Olimpo 01. Afirma. 3152, complete aproximação, Embraer 90 vai iniciar a corrida de decolagem, vento é de 120/12. Está aguardando, 3152. Azul 4071, eixo da pista 10 livre, autorizada a decolagem, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, 4071, certo? Só 3152, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso 10, tá 3152. Olimpo 01, alongue a perna do vento, aguarde para girar base, Olimpo 01. Alongada do vento para girar base, 01. Azul 4071, decola aos 38, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, boa noite, Azul 4071. Boa noite. TAM 3662, após a passagem do tráfego da companhia Airbus curta final, ali mantém. boa noite, contato radar, Sador 360, saída da EL. 360 da EL, azul, 4071. Autoriza da presente direto da EL, azul 4071. 4071 está autorizado. Autorizado direto da EL, 4071. Solo aos 3, 9, livrar direito, 1, 2, 1, décimo 9. Direito, 2, 9, 3, 1, 5, 2, 1, 1. Autorizado base pela esquerda para toque arremetido, informarei pista livre, Airbus para iniciar a corrida de decolagem. O vento é de 120 com 12 e o ajuste 1.003. Olimpo, 0, 1. 0, 1, iniciando base pela esquerda, sentido a decolagem do Airbus. Passará a baixar a travada na final, 0, 1. Sim, Matias. Salvador, boa noite, está 3152, Lindrão. 3152, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Olimpo 01, pista livre, tem autorizado toque arremetida, pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-1-3, Olimpo 01. Olimpo, toque arremetida, 2-1. Tá 3662, decola aos 4-2, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 344. Guardião 07, prossiga. 670, saída Puca. 3662. Gol no 885, Recife, tem 125, décima 1. 251, gol no 885, obrigado, boa noite. Boa. Bordo, 4 horas de autonomia, alterna, João Pessoa.